A gente faz o nosso trabalho e você faz o seu. Tu me fala onde comprou, me diz quem te vendeu. Pois é assim, a gente faz, cria, repassar e vende. Cê compra pra usar e descobrir o que sente. Depois volta, mas fala pros teus amigos da fonte. Foi um colega seu que te entregou anteontem. Tá lá em casa, depois eu levo lá na tua. Cê vai ficar pirando com os amigos da rua, pelo visto. Toda vizinhança tá de olho, todo dia entra e sai, muito mais que um comboio. A banca não para, e aqui ninguém dorme. Todo dia, dia e noite, sempre dentro dos conformes. Bem mais que tonelada, a medição é diferente. Chega bem perto do som, que assim que você sente, até a mãe vai querer saber o que é que tá pegando. Só explica que é um áudio novo que cê tá escutando. Que beleza! Dona Van, te virei aqui todos os dias. Então lá vai. Sinta só. Do irmão mais velho, do mais novo até criança. Da mocinha numa festa, até a senhora na balança. Uns falam que é bom e outros falam que é ruim. Entretanto, eu não ouvi ninguém não dizer sim. É uma festa, espero toda a sua compreensão. E entenda como é boa a nossa velha intenção. Espalhar e entrar no seu lar como fumaça. Mas sem química, semelhante ao ar ainda de graça. É fácil arranjar, é só ter o contato. Às vezes os amigos levam embaixo do braço. Quem tem, hein? Cê acha por aí, você pode até encontrar com algum dos MCs que tão hoje de bobeira aí pelo centro. E se rolar algum esquema, chama nós que tamo dentro. Festa, reunião, encontro, estudo, me inclua. Porque pelo visto tá rolando um som novo na rua. Mas o que é isto? Será que estou delirando? Meu Deus! Que maravilha! Então não é um sonho? Ha ha ha ha!